Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos continuar aí com as meditações de Descartes, onde aparecerão algumas novidades bem interessantes. Né? Eu creio que nós paramos aqui no parágrafo 5 da meditação terceira. Então, ele diz que vai examinar então se pode existir um Deus enganador. E a fim de que eu possa ter a ocasião de examinar isto sem interromper a ordem de meditação que me propus, que é de passar gradativamente das noções que encontrar em primeiro lugar no meu espírito para aquelas que aí poderei achar depois, cumpre aqui que eu divida todos os meus pensamentos em certos gêneros e considere em quais destes gêneros há propriamente verdade e erro. Parágrafo 6. Então, quer dizer, ele vai classificar os tipos de pensamentos que ocorrem na sua mente e, em seguida, distinguir quais podem ser objeto de erro. Evidentemente, só aqueles que podem ser verdadeiros podem também ser falsos. Né? Onde não há veracidade, também não há erro, não há falsidade. Entre meus pensamentos, alguns são como as imagens das coisas, e só a aqueles convém propriamente o nome de ideia. Como no momento em que eu represento um homem, ou uma quimera, ou o céu, ou um ano, ou mesmo Deus. Outros, além disso, têm algumas outras formas, como no momento em que eu quero, que eu temo, que eu afirmo ou que eu nego. Então concebo efetivamente uma coisa como o sujeito da ação do meu espírito, mas acrescento também alguma outra coisa por esta ação à ideia que tenho daquela coisa. E deste gênero de pensamento, uns são chamados vontades ou afecções e outros juízos. Então, essa aqui é a famosa distinção, né, da lógica entre a chamada simples apreensão. Quer dizer, que forma uma ideia simples no momento que você pensa um objeto, você pensa uma bola, você pensa uma cabra, você pensa uma casa, tá certo? Entre parênteses, entre aspas, sem nada afirmar ou negar. Isso é como está em todos os manuais de lógica aristotélica, até hoje, né? E em seguida existe, vamos dizer, os pensamentos mais complexos que afirmam ou negam algo. E este afirmar ou negar pode tomar duas formas. Ele pode tomar a forma de uma decisão, de um ato de vontade, ou pode tomar a forma, vamos dizer, de uma afirmação explícita sobre algum objeto. Por exemplo, esta bola é azul, tá certo? Ou esta casa está no topo da montanha. Ou o gato está dormindo. Então você não está apenas pensando o objeto, mas você está atribuindo a ele, né, a ação de um verbo. É certo? Então, é isso que será propriamente um juízo ou julgamento. Então, segundo Aristóteles, só existe verdade ou falsidade nos juízos. Vamos dizer, na simples apreensão, não há verdade nem falsidade. Quando você pensa cabra, você não disse nada a respeito da cabra. É certo? Então, isso não pode ser em si verdadeiro nem falso. Descartes segue aqui essa distinção. É da seguinte maneira. Agora, no que concerne às ideias, se as consideramos somente nelas mesmas e não as relacionamos a alguma outra coisa, elas não podem, propriamente falando, ser falsas. Pois, quer eu imagine uma cabra ou uma quimera, não é menos verdadeiro que eu imagino tanto uma quanto a outra. Não é preciso temer também que se possa encontrar verdade nas afecções ou vontades. Pois, ainda que eu possa desejar coisas más, ou mesmo que jamais existiram, não é por isso, todavia, menos verdade que as desejo. Assim, restam somente os juízos em relação aos quais eu devo acautelar-me para não me enganar. Ora, o principal erro e o mais comum que se pode encontrar consiste em que eu julgue que as ideias que estão em mim são semelhantes ou conformes às coisas que estão fora de mim. Portanto, ele diz que só existe verdade ou falsidade nos juízos, mas a verdade e falsidade que existe no juízo reside principalmente no fato de eu acreditar que esses juízos, ou que as coisas mencionadas nos juízos, correspondem a algo fora de mim. Por exemplo, se né, eu penso que a cabra está pastando, aí só pode existir verdade ou falsidade se eu acreditar que existe realmente uma cabra fora de mim. Porque se eu penso a cabra está pastando, é o fato que eu pensei isto. Agora, se este fato corresponde ou não a uma cabra externa, bom, isto é outro problema, segundo Descartes. Bom, é evidente que todo este raciocínio, a meu ver, ele está viciado desde o começo. Este é um dos pontos da filosofia aristotélica que me parece mais espinhoso, quando ele diz que só existe verdade ou falsidade nos juízos e não nas ideias simples. E Descartes acrescenta, e também não há verdade ou falsidade nas afecções ou atos de vontade. Então, eu digo, olha, a mera ideia de um objeto, se ela pode ser pensada de duas maneiras. Ela pode ser pensada somente como ideia ou como representação de alguma coisa. Se você pensa, por exemplo, a tartaruga, muito bem, isso pode ser apenas uma ideia na sua cabeça ou pode conter uma referência a uma tartaruga real. Quando você vê uma tartaruga, você não está tendo somente a percepção sensível, mas há um equivalente, por assim dizer, no seu cérebro, tá certo? E este equivalente, esta imagem interna de tartaruga, tem uma referência à tartaruga externa. Isso quer dizer que as ideias simples podem ser pensadas como meras ideias ou como representações. E as representações, evidentemente, elas têm em si um coeficiente de verdade ou erro. Não é isso? Como, por exemplo, se eu vejo um objeto e penso que é outro. Por exemplo, eu vejo uma maçã e penso que é uma pera, tá certo? Ou vejo uma cobra e penso que é um lagarto, ou vice-versa, tá certo? Então, aí, quando há uma referência a um ente externo, então é claro que existe verdade ou falsidade na mera ideia enquanto tal, tá certo? Porque a ideia não vem sem uma afirmação implícita da realidade do objeto a que se refere. Não é isto? Se você examinar direitinho, você vai ver que a quase totalidade das nossas ideias simples, entre aspas, são de fato representações e não meras ideias. Não é? Sempre que você está pensando em alguma coisa, é certo? Dificilmente você pensa os seus pensamentos só como pensamentos. Sempre tem uma referência a alguma coisa que está além do pensamento, não necessariamente uma coisa física, tá certo? Mas quando você pensa, sei lá, uma ideia mais abstrata, sociedade humana, por exemplo, você está supondo que existe um treco chamado sociedade humana e que não existe somente na sua cabeça, tá certo? Você não pode se pensar a si próprio como membro de uma sociedade humana, fazendo abstração de que a sociedade humana existe para além de você e te envolve. A ideia de sociedade pode estar na sua cabeça, mas você não pode estar numa ideia que está somente na sua cabeça. Você tem que estar numa sociedade humana que te envolve e te contém. Então, esta ideia, ela não é jamais, por exemplo, esta ideia de sociedade humana, ela não é jamais, jamais, jamais pensável como mera ideia. Porque se eu pensar isso, então eu estou pensando não sociedade humana, porém o meu conceito de sociedade humana. Claro que eu posso me referir ao conceito. Por exemplo, há um conceito de sociedade humana que existe em Karl Marx, outro conceito que existe em Emil Durkheim, outro conceito que existe em Max Weber, etc, etc. Então, nesse caso, eu estou me referindo não à sociedade humana, mas àquilo que Karl Marx ou Durkheim ou Max Weber pensou da sociedade humana. Porém, mesmo neste caso, tá certo? Eu não posso pensar esses conceitos somente como conceito ou como produtos mentais, porque senão eu não teria nem como compará-los. A comparação existe na base de um objeto externo ao qual as três concepções se referem. E, por outro lado, eu tenho também a minha. Então, eu sei que eu penso algo da sociedade humana e sei que o que eu penso da sociedade humana não corresponde a ela na sua totalidade. Quer dizer, eu sei algumas coisas da sociedade humana, mas não tudo, tá certo? Então, existe um limite, né? Uma fronteira entre o meu pensamento e a realidade a que ela se refere. Do mesmo modo, existe uma fronteira entre os conceitos de sociedade humana de Karl Marx, Durkheim, Max Weber e a própria sociedade humana. Então, todos nós, eu e esses três, estamos todos nos referindo a um objeto que nos transcende. E é justamente porque ele nos transcende que as várias concepções que nós temos a respeito desse objeto podem ser comparadas. Senão você não teria o termo de comparação. É como você ter, por exemplo, várias opiniões a respeito de uma pessoa. Tá certo? Daí você chega, um sujeito diz, né? Por exemplo, o Lula é um santo homem. O outro diz, não, o Lula é um canalha, etc, etc. Bom, você pensa uma coisa, o outro pensa outra. Mas vocês dois sabem que o seu pensamento não corresponde exatamente ao Lula, à pessoa real do Lula. Ele não esgota esta pessoa. Por exemplo, se o Lula fosse um canalha, eu digo, bom, é possível um sujeito ser somente um canalha? Não, ele não pode ser somente um canalha. Ele também tem que ser um membro da espécie humana, tá certo? Ele tem que ser um objeto que existe no espaço e tudo isso nada tem a ver com a canalice. Quer dizer, a canalice é apenas uma propriedade, não dizer uma propriedade, um acidente, tá certo? Desta pessoa. Então, o que quer que você pense, sempre, sempre, sempre tem uma, vamos dizer, uma presunção de um objeto que transcende o sujeito. Seja um objeto material, seja um objeto ideal, seja um conceito geral, seja o nome de um ente em particular. Tá certo? E sem esta referência, nenhuma comparação entre ideias seria possível. Porque mesmo que eu disser, bom, eu nada sei deste objeto, eu só sei o que eu pensei dele. E você também nada sabe do que é o objeto em si. Você só tem a sua ideia a respeito. Eu digo, bom, se não há um terceiro objeto, nós estamos falando do quê? No mínimo, nós temos que ambos nos reportar a um conceito. Esse conceito pode ser, por exemplo, o sentido da palavra que está dicionarizado. Eu digo, e onde está o dicionário? Se ele estiver apenas nas nossas cabeças, então eu tenho o meu dicionário na minha cabeça, e você tem o seu na sua cabeça, e eles são incomunicáveis entre si. Então, até mesmo o mero conceito, tal como definido num dicionário, tem que ser externo e transcendente aos sujeitos que estão discutindo. Espero que estejam acompanhando essa demonstração, a qual eu considero absolutamente apodíctica. Então, sem objeto externo, não há sequer comunicação ou comparação. Tá certo? E, neste caso, seria impossível Descartes escrever o que ele está escrevendo. Quer dizer que o fato de ele ter escrito prova que as coisas não são como ele as descreveu. Porque se ele está falando para nós a respeito de objetos do seu pensamento, é porque ele supõe que nós também temos objetos no nosso pensamento e que não são os dele. E qual é o elo de ligação entre uma coisa e outra? Como podemos comparar, né, duas meras ideias sem ter, vamos dizer, como termo de comparação, um terceiro elemento que é comum aos dois? Não é isto? Por exemplo, se eu digo que o Lula é um canalha e outro cara diz que ele é um santo, bom, nós estamos necessariamente nos referindo a alguém que não é nós, tá certo? E que existe independentemente do que nós pensemos dele. Não é isto? Ver, o próprio fato de eu atribuir uma qualidade a um indivíduo supõe que o indivíduo tem essa qualidade nele e não somente no meu pensamento. Porque se eu disser assim, o Lula é um canalha, mas só no meu pensamento, eu estou dizendo que ele não é um canalha de maneira alguma. Estão compreendendo? Eu estou dizendo, ele não é um canalha, eu apenas penso que ele é. Então, isso quer dizer que qualquer pensamento que você tenha, seja um juízo ou seja uma mera ideia, tá certo? Sempre implica a possibilidade da representação. Se não há representação, não há comunicação. Nós não sabemos do que estamos falando. Se você supuser, como aquele pessoal estruturalista e desconstrucionista, ele supõe o seguinte: não há representação. Existe apenas a referência de duas pessoas a um sistema linguístico. Então, Você tem todas as palavras com seus sentidos dicionarizados, consagrados pela evolução da cultura, e é a isto que nós nos referimos quando falamos, e não a objetos externos. Por exemplo, quando eu falo elefante, eu não estou me referindo propriamente a nenhum elefante físico, eu estou me referindo a uma ideia de elefante que está definida e dicionarizada e que faz parte do legado linguístico e cultural da nossa sociedade. Eu digo, muito bem, mas onde está esse legado linguístico e cultural? Está somente na minha cabeça ou na sua cabeça? Ele tem que ser externo e tem que nos transcender, porque nós estamos dentro da tradição linguística e, portanto, ela não pode, vamos dizer, nos envolver, nos conter e, ao mesmo tempo, estar dentro de nós apenas. Então, mesmo na hipótese de você anular a representação, como faz os desconstrucionistas, né? Não há representação, existe somente os significantes e significados que fazem parte da linguagem. Existe somente a linguagem, em última análise. Né? E o mesmo neste caso, a referência está lá, presente, embora não seja referência a objetos materiais, e sim a referência a um sistema. Né? Ora, o sistema linguístico não fui eu que inventei, também não foi você que inventou, está certo? Ao contrário, nós o aprendemos desde fora. E se nós o aprendemos desde fora, é porque ele nos transcende. Não é isso? Então, não há ideia sem representação. E onde há representação, existe a insinuação de uma verdade. Ou seja, que a minha representação de tal ou qual objeto coincide com os sinais que eu recebi daquele objeto. Ou seja, eu vejo uma tartaruga, eu estou supondo que a tartaruga, quando iluminada pelo sol, né, emite certos estímulos luminosos que atingem a minha retina e chegam ao meu cérebro, tá certo? De modo que é a isto que eu estou me referindo quando penso em tartaruga ou quando falo de tartaruga, tá certo? E não somente a algo que surgiu dentro do meu cérebro ou dentro da minha mente. Aliás, até cérebro, se você pensar bem, tá certo? O cérebro é uma ideia. Você está supondo que o seu cérebro existe como uma entidade material e não somente como uma ideia. Então seria o caso, vamos dizer, se não fosse assim, então seria um cérebro inexistente, um cérebro que só existe como ideia, pensando outro cérebro que também só existe como ideia. Então isto não é um cérebro de maneira alguma. É a mesma coisa que você dizer que um cérebro inexistente está pensando alguma coisa. Então, você vê que esta concepção, ela nos leva assim, a absurdo atrás de absurdo. E, no entanto, você veja que Descartes, que é um anti-aristotélico, né, ele está tomando este preceito de Aristóteles como se fosse, vamos dizer, uma verdade absolutamente indiscutível, sem sequer examiná-la. Quando, evidentemente, se ele está se propondo derrubar todo o sistema das ciências existentes e construir tudo de novo, eu digo, bom, ele tem que examinar os princípios fundamentais dessa ciência. E, note bem, um dos princípios mais fundamentais e mais básicos, que é justamente esse aqui, que é um dos princípios da lógica de Aristóteles, que só existe verdade no juízo, ele nem sequer examina. Ele dá por pressuposto, aceita e vai em frente. Ele faz isso porque isso encaixa com o objetivo a que ele pretende chegar. Ele pretende demonstrar que o erro se introduz no pensamento humano, não por algum erro intrínseco do pensamento humano, mas pela presunção de que este pensamento se refira a algo externo. O pensamento enquanto tal não pode ter erro, tá certo? Então, acontece que desta ideia cartesiana de que o erro se introduz, vamos dizer, na referência a um objeto externo, surge, então, vamos dizer, como precaução metodológica, examinar antes o pensamento humano do que os objetos externos, invertendo, portanto, em 180 graus, a tendência da filosofia realista que predominava entre os escolásticos, onde se falava, vamos dizer, do universo, de coisas, de montanhas, de animais, de seres, de árvores, etc., etc., tá certo? E havia relativamente pouca atenção para o processo cognitivo considerado em si mesmo e separadamente dos objetos externos, né? Então, É essa torção, esta virada que vai do objeto para o sujeito, ou de uma filosofia realista para uma filosofia idealista, por assim dizer. Sendo que a filosofia idealista também pode ser um idealismo objetivo, que considera que as realidades, as ideias ou formas existem fora de nós, e outro idealismo subjetivo, como é o caso de Descartes, onde tudo só existe na mente humana. É esta passagem que marca justamente o começo da filosofia moderna. Mas note bem, isso não é somente uma tese, né? Uma tese é uma coisa que pode ser discutida. Então, quando discutimos uma tese, nós não a tomamos como pressuposta. Evidentemente, ela se torna um objeto do nosso pensamento e nós a examinamos, por assim dizer, desde fora. Mas uma ideia filosófica frequentemente é algo mais profundo do que uma tese. Ela se torna uma maneira de ver, um modo de percepção e um hábito cognitivo. E é como hábito cognitivo que este idealismo, vamos dizer, se arraiga profundamente na tradição moderna, ao ponto de constituir um vício. Tá certo? Note bem, é como hábito mental e não como tese. Isso quer dizer que pessoas que não subscrevem a tese, que não aceitam a tese do subjetivismo, podem continuar sendo subjetivistas na sua maneira de enfocar os problemas sem nem perceber que são subjetivistas. Por exemplo, é um exemplo que eu já dei em aulas passadas, quando Karl Marx enfoca toda a natureza existente, o universo existente, como sendo matéria-prima da ação humana. Então, ora, qualquer idiota percebe que da totalidade do universo, a ação humana alcança, né, toca apenas um pedacinho insignificante. Que modificação nós introduzimos na estrela Sirius ou nas galáxias? Nada, nada, nada, nada. Nós mal chegamos lá, né? Na melhor das hipóteses, nós podemos observá-la de longe, né, através de instrumentos. Ou seja, nós não mexemos em nada, nós arranhamos apenas a superfície de um planetinha. Isso quer dizer, quando você encara a totalidade da natureza como sendo o cenário passivo, e colocando a ação humana no centro dos acontecimentos, o que você está fazendo? Você está sendo subjetivista. Você está colocando o sujeito humano no centro, no topo da realidade, em vez de colocá-lo dentro da realidade, como faziam os antigos, né? Você vê que se você estudar toda a filosofia grega, tá certo? E também a cultura romana, você verá que para todos aqueles autores, a coisa mais óbvia do mundo era que o homem era um dentre muitos animais. Portanto, o homem era parte da natureza. Ninguém jamais colocou isso em dúvida. E se o homem é somente parte da natureza, então, bom, não tem sentido você explicar a natureza pelo homem, mas tem que explicar o homem pela natureza. Quando Aristóteles define o homem como animal racional, e significa que o homem tem todos os atributos, tem em comum com os animais todos os atributos da animalidade. E tem mais um que eles não têm. Ou seja, você só vai compreender algo do homem se você compreender algo da animalidade. Não é isso? Então, existem milhares de tipos de animais. Tá certo? E nós pertencemos ao reino animal. E tem algo que nos distingue dos outros. Ou seja, nós não deixamos de ser animais. Tá certo? Então, isto para um grego ou romano era a coisa mais óbvia do mundo. Agora, quando você faz esse giro e coloca a subjetividade, né, a consciência subjetiva do ser humano, no centro da realidade, como você vai comparar isso com um animal? Agora, os animais são apenas pensamentos que você tem. Então, não é possível que as características deles determinem algo de você. Você se tornou uma espécie de observador externo da natureza. Você não tem mais nada em comum com a natureza. Você está acima dela, olhando tudo, tá certo? Desde um ponto de vista quase divino, tá certo? Então, você não pode mais ser explicado em função da natureza. Você está acima dela. Então, só resta um ponto de comparação pelo qual você pode ser explicado. Esse ponto de comparação é aquele que está ainda mais acima da natureza do que você. É o próprio Deus. Então, esta conexão direta, né, que explica o homem mediante Deus, tá certo? E que explica o resto em função do homem, é exatamente aquilo que é a consequência última do cartesianismo. E esta consequência última, ela entrará tão profundamente na consciência ocidental que até mesmo os mais extremos adversários do subjetivismo, como Karl Marx, são vítimas do próprio subjetivismo sem perceber. A coisa é muito profunda. Isso é como se fosse, vamos dizer, um complexo de infância que foi adquirido, vamos dizer, no berço. Isso está no berço da modernidade. E um complexo não pode ser desarraigado somente por uma discussão filosófica. É preciso uma sondagem, vamos dizer, na psicologia cognitiva de toda a civilização ocidental. Então, essas doutrinas já não podem ser examinadas somente como doutrinas, mas como modos de percepção. Tá certo? Que, repetidos e repassados de geração em geração, se impregnam de tal modo na mente das pessoas que se tornam naturais, por assim dizer. E as próprias reações que este hábito desperta e que pretende nos libertar dele, frequentemente vêm viciadas por ele. De modo que o subjetivismo se transformou numa verdadeira peste. Tá certo? E livrar-nos dele se torna tanto mais difícil, por quê? Porque a modernidade começa com um voto de não aceitar mais a cultura antiga, ou seja, medieval e greco-romana. Ela começa com o voto cartesiano de fazer tábua rasa, de derrubar tudo e começar do zero. Então dá a impressão que você reconhecer que os antigos tinham razão em alguma coisa é uma vergonha e uma humilhação que você não pode jamais aceitar. Esta atitude também se arraigou de tal modo que aqui nos Estados Unidos houve propostas de que o ensino de filosofia deveria começar com René Descartes. Esquecer o resto, apagar o resto. Por quê? Porque o resto não contribuiu para a formação da América, o que é historicamente falso. Né? Os pais fundadores eram profundos estudiosos da tradição greco-romana. Tá certo? E você, volta e meia, você descobre ali ideias de Aristóteles, de Platão, dos escolásticos, etc, etc. Então, mas onde toda esta parte foi esquecida. Então dá a impressão que a América é um fruto apenas da modernidade e que nada deve, vamos dizer, ao período anterior. Também nós vemos que quando surge, por exemplo, esse movimento ecológico, isso surge em parte com a ideia da nova era, nos anos 50 e 60, e que fala então em integração com a natureza, contato com a natureza, etc, etc. Você vê a marca do subjetivismo em tudo isto. Porque, vamos dizer, a natureza aí é mostrada como um aspecto da experiência humana, como algo que você deve buscar, tá certo? E não como o cenário no qual nós já estamos e sempre estivemos, tá certo? Então, a natureza aí vem encoberta com uma espécie de aura mística e encantatória, tá certo? E a aura mística encantatória que, por incrível que pareça, em vez de nos abrir as portas para o fenômeno, vamos dizer, da linguagem natural, do simbolismo natural, ao contrário, complica as coisas mais ainda, tá certo? Na medida em que mistifica, tá certo? Eu gostaria imensamente, vamos dizer, de contribuir um pouco para restaurar a ideia de simbolismo natural, tá certo? E de linguagem da natureza. Eu acho isso muito, muito importante. Porém, isso não pode ser feito como esse pessoal da nova era fez. Não é assim que se faz. Nós temos, para entender algo disso, nós temos que voltar justamente àqueles que nós rejeitamos e reler, então, né? Os clássicos greco-romanos, Aristóteles, né? Platão, Plínio o Velho, etc, etc. E ver como eles entendiam isto, né? Ora, Eles entendiam de uma maneira tão precisa e tão exata que tudo o que a neurobiologia vem descobrindo nos últimos 30 ou 40 anos confirma tudo o que eles disseram. E nega o subjetivismo assim 100%. Né? Então, porém, isso não quer dizer que os neurobiologistas, e sobretudo os filósofos da neurobiologia, estejam conscientemente libertos do subjetivismo. Não, eles ainda trazem, né, aquele resíduo. E vou mostrar isso para vocês. Isso é uma das coisas mais interessantes desse negócio. Porque, quer dizer, o suprassumo do subjetivismo foi alcançado com a escola desconstrucionista, né, onde toda a referência desaparece e sobra somente o universo da linguagem. Né. Então, uma fala se refere a outra fala, que se refere a outra fala, um discurso se refere a outro discurso, que se refere a outro discurso, que se refere a outro discurso. Enfim, tudo é um jogo subjetivo que se dá dentro do universo linguístico. Tá certo? E o mundo real desaparece aí. Não há como você atingi-lo. Tá certo? O fato de que o próprio universo do discurso exista, vamos dizer, para além das mentes individuais que o exercem, não parece abalar essas pessoas no mais mínimo que seja. Tá certo? E o fato também de que um discurso não possa atingir outra pessoa, senão através de um meio físico que, por sua vez, não é discurso. Por exemplo, quando eu falo, eu estou emitindo ondas sonoras que têm que alcançar o seu ouvido, tá certo? Seja diretamente, seja através de um aparelho eletrônico, tem que alcançar o seu ouvido. Se não houver esta agitação do ar, não há comunicação alguma. E se eu, em vez de falar, eu escrevo, eu digo, bom, eu tenho que escrever. E as minhas palavras têm que escrever num papel que existe fora da minha mente. Quer dizer, é um ato físico, tá certo? Então, sem o mundo físico, não há a mediação sem a qual não existe discurso algum. Mas isso não parece abalar os desconstrucionistas, do mais mínimo que seja. Quer dizer, o desconstrucionismo eleva o subjetivismo, né, ao seu extremo e contém, evidentemente, um forte elemento de ceticismo. Não é um ceticismo professo, mas é um ceticismo implícito, que é tanto mais forte justamente por ser implícito. Né? Porque se não há referência, não existe mundo. E se não existe mundo, nós só podemos falar de nós mesmos, de nossos pensamentos, e nunca acertar, né, no mundo real. Bom, aconteceu que, à medida que se desenvolveu muito a ciência da neurobiologia nos últimos 30 ou 40 anos, os camaradas foram descobrindo coisas absolutamente espantosas. A primeira é o seguinte: quando você nasce, só metade do seu cérebro está pronto, a outra metade vai se formar durante a vida. Tá certo? E o que se demonstrou é o seguinte: é primeiro a imensa plasticidade da sua rede neuronal. Ela se adapta a qualquer coisa. E, vamos dizer, as impressões que vão chegando para você do mundo exterior criam novas sinapses, novas conexões neuronais. Né? Cria uma rede e esta rede aos poucos se torna habitual e se consolida. Isso quer dizer que as formas que você se habituou a ver, né, nos seus primeiros anos, na sua formação, elas criam estruturas que depois você vai repetir, quer dizer, a sua capacidade de aprendizado vai diminuindo. E à medida que diminui, então, vamos dizer, aquelas estruturas que foram formadas pelo impacto do mundo exterior, tá certo? Se tornam componentes da sua subjetividade, mas elas não nasceram da subjetividade, nasceram de fora. Por exemplo, houve uma experiência muito interessante que eles criaram gatinhos, né, num ambiente onde só tinha linhas verticais. E eles se acostumavam com as linhas verticais. Só que mais tarde eles tinham dificuldade de reconhecer linhas horizontais. É evidente que os gatinhos não nasceram assim. Da onde que eles aprenderam isso? Do mundo exterior. Tá certo? Então, hoje, né, finalmente se sabe que o processo cognitivo é muito parecido com aquele que Aristóteles descreveu. Quer dizer, o conhecimento nasce com os sentidos, né? Aquilo que você aprendeu nos sentidos é retido na memória, é retido esquematizado na memória, tá certo? E daí você tira depois, vamos dizer, os esquemas, tá certo? Com base nos quais você vai criar os conceitos, tá certo? Então, isso quer dizer que o material que você recebe, que não vem da sua mente, que vem de fora, ele é determinante na formação das próprias estruturas da sua subjetividade. Então, os estudos de neurobiologia, hoje eles provam isso de uma maneira assim. As provas são tantas e tantas e tantas e tantas que não há mais como discutir isso aí. Houve até um famoso desconstrucionista americano, cujo Bryson, acho, que ele, quando leu esse negócio, ele disse o seguinte: nós estamos errados em tudo. Não é, o universo cultural e linguístico não tem este poder que nós imaginamos. Por trás dele existe um treco chamado mundo. Então, eu acho e espero que, com o aprofundamento desses estudos, as pessoas finalmente cheguem a perceber que todas as categorias do nosso pensamento estão dadas nas estruturas do mundo, as estruturas da gramática, da lógica, né, do imaginário. Tudo isto está num negócio chamado universo. E nós simplesmente registramos isso aí, mas não registramos tudo. Registramos principalmente aquilo que veio primeiro. Isso quer dizer, os estudos de memória demonstram que, quando há uma falha de memória, você esquece primeiro as últimas coisas que você aprendeu. As primeiras continuam lá. Tá certo? Então, essas primeiras estruturas, elas são determinantes. E elas vêm exatamente do impacto do mundo exterior. Então, ora, quem tinha razão eram os greco-romanos, meu Deus do céu, e os medievais, que eram todos realistas. Eles diziam: o mundo dos objetos, o universo, prevalece sobre a mente humana. Nós somos apenas mais um bichinho que está aqui no meio, né, pensando com os materiais que ele colheu do mundo exterior, e isso é o máximo que nós podemos fazer. Não, não vamos além disso. Só que o conceito moderno do que é um animal, tá certo, também está afetado de subjetivismo através da ideia evolucionista. Então, aonde que o evolucionismo é subjetivista? Ele é subjetivista porque acredita que aqueles elementos de percepção que foram se incorporando, não ao indivíduo, mas à espécie, já vêm prontos e determinam, portanto, o quadro da sua percepção. Eu digo, isso é impossível, hein? Porque, mesmo supondo que exista a evolução de uma espécie, cada novo membro dessa espécie nascerá não num universo pré-formado pela evolução, pela sua evolução, pela evolução da sua espécie, mas no mesmo universo onde nasceram os outros. Quer dizer, quanto se modificou o mundo, o universo inteiro, desde o surgimento das primeiras espécies animais? Muito pouco. Está tudo no mesmo lugar. Por exemplo, as órbitas planetárias não foram, vamos dizer, quando acabaram os dinossauros, por exemplo, as órbitas planetárias foram afetadas? Não é absolutamente nada. Os processos naturais foram afetados? Não. Eles têm o seu próprio mecanismo causal, que tem pouquíssimo a ver com a evolução animal. Você pode até admitir que a evolução animal se dá dentro de um quadro, né, determinado por esses fatores extra-animais, por assim dizer. Mas não ao contrário. Se existe uma evolução animal, ela se dá dentro de um quadro geológico, astronômico, climático, etc., etc., que ela própria não determina. Então, isto quer dizer que o peso do fator evolucionário, caso ele exista, não pode ser tão grande quanto, em geral, os evolucionistas imaginam. Outro dia eu estava lendo um autor, cujo nome eu esqueci, em que ele observa as falhas de percepção. E nota que já Aristóteles havia observado que, por exemplo, quando nós nos movemos num carro, tá certo? E com os carros mais velozes que existem agora, a impressão é mais forte ainda. Você tem a sensação de que é o mundo que está indo para trás e não você que está indo para frente. Isso acontece às vezes, né? Então, Aristóteles já havia observado isso aí. E hoje em dia se explica isso da seguinte maneira: existe uma diferença entre o que o seu olho percebe e o que o seu cérebro registra. Então, no momento em que você tem a impressão de que é o mundo que está se movendo para trás e não você que está indo para frente, quem está percebendo isso não é o seu olho, é o cérebro. Quer dizer, o cérebro está funcionando de acordo com a sua mecânica interna e está fazendo que essa mecânica interna se sobreponha ao estímulo real que está vindo de fora. Eu acho a explicação perfeitamente coerente. Quer dizer, você recolhe as impressões, elas em seguida são trabalhadas no cérebro e você pode prestar atenção no que o seu cérebro está produzindo, tá certo? De tal modo que isso se sobreponha à impressão atual que está vindo neste momento. Então é como se você estivesse olhando não a impressão presente, mas um passado muito recente, de 2 ou 3 segundos atrás. E daí você inverte onde a percepção do movimento. E esse autor dizia o seguinte, ele dizia: a maior parte das nossas capacidades sensoriais se desenvolveu em função da necessidade de buscar aquilo que nos é útil e evitar aquilo que é prejudicial. E ele dizia: é por isto mesmo que o desejo do que é útil e do que é benéfico, e o temor daquilo que é prejudicial, são a maior fonte de erros de percepção. E eu li aquilo e falei: peraí, isso aí me parece que está errado. Está invertido. Porque se as capacidades sensoriais se desenvolveram sobretudo para buscar o útil e evitar o prejudicial, tá certo? Então por que que elas têm que ser mais falhas precisamente nisso? Precisamente na sua função essencial. É como se você dissesse, né? O estômago, né? Existe para digerir alimentos. E é por isso mesmo que ele frequentemente falha em digerir alimentos. Eu digo: uai, quando o estômago falha, ele não está exercendo a sua função corretamente. Então isso não pode ser a norma. Não pode ser o próprio fato da digestão que produz problemas digestivos. Os problemas têm que vir de fora, de um outro fator qualquer. Por exemplo, a má qualidade dos alimentos. Não é isso? Então, se as nossas funções perceptivas existem, sobretudo, para buscar o útil e evitar o prejudicial, então as emoções de desejo e medo, ou repugnância, tá certo? Não poderiam fazer com que isto falhasse tão frequentemente. Ora, Aristóteles já observa que são as emo que essas emoções, elas interferem na percepção do real e induzem a erro. Por exemplo, quando você tem medo de alguma coisa, você exagera a periculosidade. Você vê um gatinho, pensa que é um tigre. Não é isto? Você ouve um ruído qualquer, você pensa que é um ladrão, assassino que veio para matar você, e na verdade foi apenas alguma coisa que caiu da mesa na cozinha. Do mesmo modo que o desejo de alguma coisa, tá certo? Faz com que esta coisa assuma para você uma importância desmedida no quadro geral, tá certo? Então, o desejo e o medo são fontes de erros de percepção. Claro, isso aí Aristóteles já tinha observado. Mas isto não poderia acontecer se, de fato, as capacidades sensoriais tivessem evoluído principalmente para buscar o útil e evitar o prejudicial. Elas devem ter muitas funções antes disto. Eu digo: ah, a simples percepção do mundo. percepção de um treco chamado universo tem que anteceder tudo isto. É? Quer dizer, o útil e o prejudicial são apenas qualidades acidentais que algumas coisas têm. Por exemplo, eu não posso pensar assim que uma maçã é desejável, tá certo? É gostosa, e que um tijolo, né, não é digerível, se eu não souber que existem maçãs e tijolos. Quer dizer, o desejo e a repulsa são posteriores ao conhecimento dos objetos. Né? Então, quando um autor, um neurobiologista sério, ele diz isso, nossos sentidos se desenvolveram sobretudo para buscar o útil e evitar o indesejável, isso é um mero preconceito evolucionista. Né? O fato é o seguinte, nós não sabemos como esses sentidos se desenvolveram, e sobretudo eles não poderiam se desenvolver se eles não existissem. Então, quer dizer que a existência de um aparato sensorial X é uma condição prévia para que exista um aprendizado evolutivo. E não pode, por sua vez, ser determinada por esse mesmo aprendizado evolutivo. Hã? Então, o aprendizado evolutivo, o que que ele faz? Ele nos abre para algo chamado mundo, em primeiro lugar. E dentro desse mundo, ele vai discernir várias características, algumas das quais se destacarão como desejáveis ou repulsivas. Tá certo? Porém, dê uma olhada no ambiente que está à sua volta. Para todos os objetos que tem aí, cadeiras, livros, parede, rua, automóvel, quantos desses são agradáveis ou repulsivos? Hã? A maioria não é nenhuma coisa nem outra. Hã? A emoção de agrado ou desagrado, de agrado ou de desejo ou repulsa, ela aparece e ela tem, vamos dizer, um poder muito impressionante sobre a sua mente, precisamente porque ela destaca um objeto do fundo neutro dos outros objetos. É? Por exemplo, se o homem deseja uma mulher, quantas mulheres tem em volta? Milhares, é? E ele não está prestando atenção em nenhuma delas, só pensa em uma, naquele momento. Claro que depois, 5 minutos depois, pode pensar em outra. Tá certo? Isso quer dizer que se a sua capacidade de perceber mulheres fosse determinada pelo fato de que algumas delas são desejáveis, você não poderia ter percebido nenhuma outra antes disso. Hã? E o fato é que a humanidade está toda dividida em homens e mulheres, né? Muito antes de que você pense em desejar uma delas. Né? Por exemplo, você é pequenininho, você aprende a mamar na sua mãe, não no seu pai. É? Então, isso quer dizer que o aparato cognitivo humano não pode ser explicado evolutivamente. Ele é o mesmo desde que a humanidade existe. No tempo do homem de Neandertal, do Sinanthropus pequinense, ele já era o mesmo. E cada pessoa que nasce, nasce com exatamente o mesmo. Onde vai haver um aprendizado evolutivo é na existência do indivíduo, não da espécie. É como se essa espécie nada aprende. Todo mundo nasce burro. Até a mãe do Lula nasceu analfabeta. Não é isso? Então, essa perspectiva, vamos dizer, de que o aparato cognitivo humano evoluiu, né, ao longo dos milênios, tá certo? É uma projeção em escala da espécie de certas características que são próprias do indivíduo. O que que é isso? É o subjetivismo. É a ideia de que aquilo que se passa na existência de um indivíduo, no aprendizado de um indivíduo, se repete na escala da espécie. Mas isso é impossível. Então, é claro que um neurobiologista evolucionista, ele não. Conscientemente, ele não pode ser um subjetivista. Mas o subjetivismo está lá. Presente do mesmo modo. Uma observação que foi feita nas últimas décadas por inúmeros historiadores da arte, a começar por Ernest Gombrich, é que a arte é um fenômeno universal. Você não tem nenhuma cultura, por mais primitiva e tosca que seja, na qual não exista produtos de arte altamente elaborados. Então ele falou, bom, então, se é assim, se isto existe uniformemente em todas as culturas, isto não pode existir em função de uma causa cultural. Tem que ser uma causa natural. Porém, isto era o que Aristóteles já dizia. E Aristóteles dizia o seguinte, que a arte nasce da imitação. Ora, hoje em dia, pelos estudos de neurobiologia, você sabe que o que quer que você perceba, tá certo? Você está imitando imediatamente. Quer dizer, o cérebro, a rede neuronal, aprende a imitar as formas que você percebe. Se você não aprendesse a imitá-las, você não poderia se lembrar delas quando os objetos já estão ausentes. Então você vê um elefante e depois a sua rede neuronal imita um elefante. E este impulso de imitar, tá certo? Ele é tão importante, tão decisivo para o nosso aprendizado, que algumas das formas que nós imitamos mentalmente, nós fazemos delas uma imitação de segundo grau, produzindo objetos que as fixem, produzindo um desenho, uma estátua, etc, etc. Porque também a neurobiologia hoje mostra que quanto mais vezes você imitar uma coisa, e quanto mais, isso é importantíssimo, importantíssimo, quanto mais a forma imitada adquira um contorno estável, mais facilmente será lembrada. E a produção desse contorno estável, o que que é? É a arte propriamente dita. Quando você desenha, sei lá, o homem nas cavernas desenha um bisão na parede, aquele bisão vai ficar lá parado. Não é como o bisão de verdade que está se movendo, né? Então você se lembra mais facilmente da forma do bisão na medida em que você a estabilizou. Então, é este impulso da imitação e da estabilização das formas que é o impulso da arte. Exatamente como dizia Aristóteles. Quer dizer, a arte é mimesis, é imitação da natureza. Isso hoje pode se considerar uma tese provada definitivamente pela neurobiologia. As provas são tantas que não dá mais para discutir. Isso quer dizer que o aspecto criativo, entre aspas, da arte é secundário. O impulso da arte nada tem a ver com criatividade. Pode haver um elemento criativo que aparece mais tarde, vamos dizer, em formas excepcionalmente sofisticadas de imitação, que vão, vamos dizer, além das necessidades cognitivas elementares do ser humano. E aí você fala, né, por exemplo, que, sei lá, uma paisagem pintada por, sei lá, Poussin, ou um rosto humano pintado por Rembrandt é mais criativo do que um desenho qualquer do Homem das Cavernas, um desenho feito por mim, tá certo? Então, existe o elemento criativo, mas ele não é o essencial da arte. O essencial da arte é a imitação e a estabilização das formas. Isto é uma necessidade biológica, como já dizia o próprio Aristóteles. Então, neste período moderno que nós estamos estudando, aparece um impulso de autoglorificação do ser humano. Isso é notável, por exemplo, no caso dos idealização dos governantes poderosos, dos tiranos, a qual começa, quer dizer, com a impressão, o impacto que teve sobre a Europa, a figura de Tamerlão, que vinha invadindo tudo, destruindo tudo pelo caminho, e que era a própria imagem, vamos dizer, de um poder material avassalador, tá certo? Então, todo mundo queria ser um Tamerlão, como mais tarde todo mundo quis ser um Napoleão Bonaparte, ou quis ser um Adolf Hitler, ou um Stalin, uma coisa assim, né? Então, o surgimento de formas extremas, vamos dizer, de um poder avassalador ou atemorizante que antes não existia, não fazia parte da experiência humana, tem então um impacto sobre a mente europeia, de tal modo que tudo passa a ser visto como expressão de um poder humano, quer dizer, um indivíduo poderoso. Tá certo? E o subjetivismo aparece dentro disso. Quer dizer, que se o homem, né, é visto como um ente plástico que pode tudo, pode se fazer a si mesmo, então nada mais natural do que colocá-lo acima da natureza. E se você o colocou acima da natureza, ele já não pode mais ser explicado pela natureza. Ele tem que ser explicado por uma coisa que transcende. Tá certo? E daí esta ideia de Descartes. Então, o ser humano deixa de ser o simples animal racional e passa a ser um eu abstrato, separado do mundo, transcendente ao mundo, o qual só pode ser explicado por outro mais transcendente ainda, que é o próprio Deus. É como se você invertesse a narrativa do Gênesis, onde Deus primeiro faz a luz, depois faz o céu, depois faz os planetas, depois faz a terra, faz o mar, etc, etc. E no fim coloca lá o ser humano, dentro de um ambiente já criado. Na perspectiva cartesiana, é como se Deus tivesse criado o homem primeiro e depois feito o universo em volta, só como pretexto para ter aquele homem ali. Você vê, pela narrativa do Gênesis, ué, nada impedia que Deus parasse a criação no terceiro ou quarto dia. Falar, tá bom assim, deixa como está, né? Daí vem um anjo e fala para ele, por que você não faz o ser humano? Ele diz, não, não vou fazer não, isso vai dar só trabalho, vai dar problema, tá certo? Nada impedia. Quer dizer, a existência do ser humano não é uma necessidade absoluta, né? E, sobretudo, a nossa existência pessoal não é uma necessidade absoluta, né? Se você parar para perguntar por que que você existe, você vai ver que não existe nenhuma, não há nenhuma lei necessária que determina a sua existência. Então, a nossa existência é o que se chama contingente, é o contrário necessário. Tá certo? Agora, a existência de algo é contingente? Não. Algo, como diz o Mário Ferreira dos Santos, essa é a premissa número um do seu sistema de filosofia, algo existe. Algo sempre existiu e sempre existirá. O nada absoluto não existe, né? Então, a existência de algo nos precede. Tá certo? E como existe algo, bom, dentro desse algo pode caber também a nossa espécie e a nossa pessoa. Tá certo? De modo que a filosofia antiga, greco-romana, estava muito mais próxima da ordem real das coisas do que toda esta tradição moderna que começa aqui. Tá certo? Então, essa conexão direta, vamos dizer, do homem com Deus, bom, ela pode acontecer, né? Mas ela não é um elemento estrutural, como Descartes está colocando aqui, né? Ela é um fato contingente. Deus pode se dirigir diretamente a algumas pessoas, se ele quiser. Mas tem outras que, com as quais isso não acontece, né? Então, isso quer dizer que aí nós voltamos ao mesmo velho problema de Santo Tomás contra São Boaventura. São Boaventura achava que a ideia de Deus é um elemento primário e que todas as outras ideias dependem dela. E que, portanto, diz ele, a primeira coisa que nós conhecemos é Deus, depois conhecemos as outras coisas. Isso já é cartesiano, né? Mas, e São Tomás dizia, não, ao contrário, nós conhecemos primeiro as coisas, e daí, por analogia, nós vamos subindo até a ideia de Deus. Então, a diferença vem de que São Boaventura está falando desde um ponto de vista lógico. Ele está falando da ordem de dependência interna das ideias. E não está falando do processo cognitivo real. Na verdade, você conhece primeiro as coisas, etc. E quando você chega à ideia de Deus, você percebe que as outras também dependem dela. Né? Mas dependem logicamente, dependem como fundamento. Tá certo? Então, São Boaventura está falando da ordem, da hierarquia interna das ideias. E São Tomás de Aquino está falando do processo cognitivo real, no qual ele segue exatamente Aristóteles, onde começamos pelas coisas dos sentidos, depois vamos para a memória, imaginação, etc, etc, etc. Sendo que hoje, então, todas as pesquisas neurobiológicas confirmam o que Aristóteles dizia. O processo é exatamente assim. E o impacto das formas externas é tamanho que ele determina e limita o que você pode conhecer depois. Ora, em termos de evolução animal, nós podemos dizer que a mesma coisa se repete, fala, de maneira alguma. Para que isto se repetisse, seria necessário que as estruturas percebidas pelos nossos antepassados entrassem na nossa mente e determinassem e limitassem o que nós podemos perceber depois. Mas isto, obviamente, não acontece. Como é que nós sabemos que não acontece? Nós sabemos que não acontece porque as formas consagradas nas várias culturas são diferentes. E todos nós, se existe uma evolução animal, todos nós passamos pela mesma. Nós, como os chineses, os bantos, os esquimós, todos passamos pela mesma evolução animal. Então, deveríamos ter as mesmas formas perceptivas nas várias culturas, o que não acontece. Por que que não acontece? Porque as culturas se constituem do quê? Das formas estabilizadas, por exemplo, na arte e no conhecimento, que são registradas em objetos, que são estátuas, que são pinturas, que são livros, etc., e que são repassadas de geração em geração. Porém, nenhuma geração nasce sabendo. Cada uma tem que aprender tudo aquilo de novo. Então, não existe de fato uma evolução na cultura, existe uma acumulação. Tá certo? E a coisa mais óbvia do mundo é que esta aparente evolução da acumulação dos materiais não é repetida na escala animal. Cada nova geração que nasce, nasce com o mesmo aparato cognitivo do homem de Neandertal. Só que durante a sua vida, a evolução daquele indivíduo será determinada e limitada não somente pelos estímulos, que impacto que ele recebeu do mundo físico, mas pelo impacto que ele recebe da cultura também. Por exemplo, através da linguagem. Então, por exemplo, o Luiz Farias, ele sempre insiste que uma das descobertas mais importantes da pedagogia é que se você falar bastante com o recém-nascido, palavras que ele não entende, ele aprenderá um número de fonemas maior. E, portanto, quando ele for aprender as línguas, ele terá mais facilidade. O que é isto? É a neurobiologia, quer dizer, o impulso que vem do exterior cria estruturas, E essas estruturas podem facilitar ou limitar o aprendizado depois. É isto. Ora, não só Aristóteles, mas Platão já tinha isso em vista. Porque ele dizia que aquilo que é mostrado às crianças nos seus primeiros anos vai afetar profundamente a sua capacidade de aprendizado e a sua conduta depois. Por isso é que ele dizia o seguinte: você não pode mostrar às crianças a má conduta dos deuses. Senão eles vão já aprender a ver o mundo sob o aspecto do mal. Ora, o mal existe. Mas para que você precisa já informar a criancinha desde pequena? É melhor formar as suas estruturas na base do bem e depois ela admite uma parte de mal. Não é isso? E vocês devem se lembrar, talvez alguns de vocês se lembrem, de um artigo que eu escrevi anos atrás sobre a peirocalia, a falta de experiência das coisas mais belas. E onde eu comentava, por exemplo, que a feiura, a deformidade, o caos visual das cidades brasileiras, são onde exerce uma influência fatal sobre o aprendizado. É só você percorrer aqui os Estados Unidos e você ver a harmonia, a beleza das todas as cidades pequenas, mesmo dos bairros mais pobres. Né? E você entende por que que esses camaradas são mais inteligentes que os brasileiros. É porque a geração anterior não lhes deu exemplos de feiura. Claro que eles também existem, mas eles não são dominantes. Né? Mas, se você percorre, por exemplo, as nossas cidades do interior, são cada vez mais disformes, sobretudo se tornaram disformes a partir dos anos 50, né? Quando veio a indústria automobilística, todo mundo começou a ganhar dinheiro e começou a criar monstruosidades que lhes pareciam modernas. Né? Então, quer dizer, as pessoas já são criadas num ambiente visual deformante. Isso depois não tem conserto. Isso quer dizer que no meio disso pode haver pessoas que, por um motivo qualquer, reajam contra isto e se apeguem aos estímulos de beleza, rejeitando os outros e não querendo ver. Eu vejo que eu mesmo fui um desses, mas eu fui um desses por quê? Porque quando eu nasci, eu fiquei 7 anos na cama, num quarto, sem ver nada. Então, quando eu comecei a sair para fora, eu já tinha uma certa capacidade seletiva. Eu não fui pego pela feiura totalmente desprevenido. Quer dizer que eu fui ver aos 7, 8 anos coisas que as pessoas viam desde os 2 ou 3. Então, olha, foi vantagem. Então, de certo modo, a doença me protegeu contra o impacto de uma feiura ambiente. E eu lembro que logo que eu comecei a sair para o mundo, fui para a escola, essa coisa toda, eu tinha horror de tudo quanto é feio e eu não olhava. Inclusive gente feia, eu via pessoa feia, virava os olhos. E quando vi um negócio bonito, eu grudava lá. Eu lembro, por exemplo, quando tinha... naquela época o Parque Pedro II era um lugar até bonito, né? Então, quando as árvores floresciam, eu ficava olhando aquilo assim horas, né? Achava tão, tão bonito, né? Quando vi a pessoa bonita, eu lembro que eu tinha uma prima chamada Maria Luísa, né? Que era lindíssima, eu olhava para ela, ficava boba assim, né? Então, esse desejo da beleza, de certo modo, foi protegido pelo fato de eu ter ficado doente. Mas, e se eu tivesse sido exposto, né, à feiura geral desde mais pequeno? Eu me acostumaria com ela e buscaria o quê? A feiura, de novo, de novo, de novo, de novo. Você vê que isto, vamos dizer, o desejo da feiura é uma coisa onipresente na cultura brasileira hoje. Quer dizer, o desejo do grotesco, do ridículo, né? Do humilhante, do deprimente, do degradante, é o que todo mundo quer. Não estou falando do ponto de vista moral, porque a feiura moral é inevitável quando existe a feiura estética. Então, se as pessoas não são capazes de distinguir entre o belo e o feio, muito menos vão ser capazes de distinguir entre o certo e o errado. Uma coisa está estreitamente ligada à outra. Tudo isto os antigos já sabiam. E isto fica obscurecido por este subjetivismo moderno que coloca o homem fora e acima da natureza, como se fosse alguém que já tem contato direto com as verdades eternas, tá certo? E para o qual o mundo é apenas uma coisa insignificante que pode ser colocada entre parênteses. Não deixa de ser curioso que na mesma época aparece o desejo de conhecer a natureza, mas conhecer a natureza somente como objeto das ciências experimentais, que já não é a natureza. É um recorte intelectual feito em cima, né? Então, bom, eu acho que podemos fazer uma pausa aqui e partir para as perguntas daqui a pouco. Então, antes mesmo de responder algumas perguntas, eu queria lembrar para vocês algo sobre o método, pelo menos o estilo de leitura que nós estamos fazendo. Esse método é inspirado numa frase do Jorge Luiz Borges, de que para você entender um único livro, precisa ter lido muitos livros. Então, isso quer dizer que em torno de cada frase que você vai lendo, se forma uma série de círculos concêntricos que vão para trás e para frente na, vamos dizer, na história, na evolução das ideias humanas, dos conhecimentos humanos. Então, com isso você não está, evidentemente, fugindo do que está do texto do livro, porque essas referências implícitas estão no próprio texto. Nós acabamos de ver aí que Descartes, sem citar Aristóteles, ele repete um conceito aristotélico. Se você não sabe que é aristotélico, então você não está entendendo realmente o que ele está dizendo. Ele está, vamos dizer, numa espécie de diálogo implícito com o filósofo da antiguidade e não apenas enunciando uma ideia que ele teve sozinho. Tá certo? Então, essas referências elas têm que aparecer, mas existem também o que nós podemos chamar de referências futuras. Quer dizer que é coisa que o filósofo não sabia na época, mas que, de certo modo, já estava embutido no que ele estava dizendo e que vai aparecer depois como consequência histórica daquilo que ele disse. Mas essas consequências já estavam ali embutidas de algum modo. Quer dizer, toda a evolução do subjetivismo posterior já estava dada no cartesianismo, ainda que de maneira obscura. E nós podemos perguntar, assim, quanto destas consequências o próprio Descartes previu, tá certo? E para quantas ele estava completamente cego. E é justamente nessas perguntas que nós vamos, então, delimitar o que nós chamamos de horizonte de consciência deles. É no entendimento que ele teve, né, da história anterior, da história do pensamento anterior, e da capacidade de projeção que ele tinha para as consequências de suas próprias ideias. Então, entre este passado e este futuro, aí você delimita exatamente o lugar onde o indivíduo está, tá certo? E qual é, vamos dizer, a função que ele desempenha como elo de uma cadeia, sem reduzi-lo a elo dessa cadeia, sem fazer dele um, aspas, produto do seu tempo ou coisa assim. Quer dizer, conservando uma visão clara que nós temos do que é específico, do que é individual, do que é característico de René Descartes enquanto indivíduo pensante, tá certo? Por um lado nós temos isso e por outro lado temos o seu, vamos dizer, encaixe, vamos dizer, horizontal, no meio onde ele estava, e vertical na evolução histórica. Então, a leitura sempre vai para frente e para trás, mas entre o para frente e para trás, você tem que tentar localizar o que é próprio daquele indivíduo, para você não falsear o pensamento dele, não reduzi-lo às suas consequências e nem aos seus antecedentes, né? Bom, aqui nós temos várias perguntas que o Salomão Domingos envia, não uma, mas envia uma série de perguntas muito interessantes, né? Ele diz aqui: durante esse primeiro ano que assisti às aulas do curso online de filosofia, busquei seguir todos os seus conselhos. Demorei um pouco para entregar o necrológico, já até então não tinha certeza de nada, além da vontade de buscar a verdade, saber como as coisas realmente se passaram. Agora, após compreender uma ínfima parte do meu verdadeiro ser, posso vislumbrar, mesmo incompleto, o imenso horizonte da minha ignorância. Esse saber, o saber das coisas que desconheço, é muito gratificante. E ele me tranquiliza na medida que oferece em mim uma infinidade de possibilidades. Então, vamos dizer, o que eu chamo mapa da ignorância é também, vamos dizer, o mapa do curso inteiro dos seus estudos futuros. É você tomando consciência do que você precisa saber. Quer dizer, ora, para entender isto aqui, eu preciso ter entendido aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, embora você não tenha ainda esses conhecimentos, você sabe quais são os elos faltantes. E daí você vai procurar preencher. Claro que na medida que você os preenche, o panorama inteiro da coisa pode mudar, o mapa inteiro pode ser alterado, né? Dentro desse fato, deparei-me com a tarefa da escolha. Pensando durante algum tempo sobre a questão, lembrando da situação do ensino no Brasil, pensei nas minhas filhas. Quem poderia educá-las além de mim? Percebi então que os meus estudos e a educação delas estão diretamente ligados, certamente. Já faz um ano que eu e minha esposa ensinamos em casa as nossas filhas. Por elas serem ainda muito jovens, uma com 5 anos, a outra com 7, resolvemos concentrar os seus estudos iniciais no domínio da linguagem oral escrita e na matemática básica. Batata, é isso que tem que fazer. Reading, Writing, Arithmetic, os três R's, né? Então, isto aqui é o básico. Se você ensinou isso, eu acho que já ensinou tudo. O resto elas aprendem sozinhas. É precisamente para... a fim de lhes oferecer o subsídio para uma vida de estudos mais elaborada no segundo momento. É precisamente para esse segundo momento que eu preciso me preparar. Estive estudando os métodos de ensino dessa modalidade educacional e notei que não existe nada, pelo menos que eu conheça, voltado ao aluno brasileiro. Eu adquiri os livros do Feuerstein, de Mandiamentes, entre outros que você recomendou, e eles se mostraram realmente maravilhosos em seus resultados. Porém, sinto falta de um programa coeso de ensino. Eu digo, mas isso aqui é um abacaxi, meu filho. Isso aqui, eu não sei fazer esse programa, principalmente voltado para o aluno brasileiro. Isso aqui precisaria a gente discutir muito, pensar muito, tá certo? E eu não creio que eu tenha uma solução pronta para isso aí. Ele faz as seguintes perguntas: a disciplina de história do Brasil é importante ser ensinada curricularmente? Eu vou te dar apenas uma opinião pessoal, não, eu não tenho, não posso te dar uma resposta científica, tá certo? Mas eu, com toda sinceridade, eu acho que só é importante ensinar curricularmente aquilo que você já ensinou. O resto deve estar em aberto e o que se deve fazer não é ensinar as pessoas, mas dar a elas os meios de aprender. Quer dizer, esses conhecimentos têm que estar à disposição. E aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm uma os alunos têm uma flexibilidade muito grande para construir os seus currículos. Tá certo? E eu acho que isto é uma preciosidade do ensino americano. Quer dizer, as pessoas vão estudar o que elas querem aprender. Isso o sujeito não quer, não adianta você dar um programa para ele, né? Então, eu me lembro que, quando eu estava no ginásio, havia coisas que eu queria aprender e outras que realmente eu não queria. Então, e as que eu não queria, bicho, eu não ia aprender de maneira alguma. Então, era inútil insistir naquilo naquele momento. Talvez num outro momento, né, eu tivesse mais aberto aquelas coisa. Eu sempre achei que a ideia de um programa fixo e uniforme para todo um país, é uma monstruosidade. Não é isto? Quer dizer, cada professor, em cada lugar, ele tem que encontrar soluções melhores para aqueles alunos que eles têm, aquelas pessoas concretas. Você não está educando, vamos dizer, uma humanidade abstrata que vem toda pronta. Você está educando pessoas que já vêm com vamos dizer, uma herança cultural, com uma mentalidade mais ou menos pronta que traz das suas casas, completamente diferente uns dos outros e completamente diferente de lugar para lugar. Então, eu não acredito num currículo uniforme, né? Você precisaria construir um currículo de acordo com as possibilidades dos seus alunos, no caso, as suas filhas, né? E também de acordo com os desejos que elas mostrem. E eu acho que uma coisa muito interessante é você simplesmente exibir para elas as possibilidades. Você, por exemplo, levá-las num museu, levar a um concerto, mostrar a biblioteca como funciona, mostrar o conjunto dos recursos de estudo que existem. Isso é mais importante do que ensinar elas isto ou aquilo. Né? Por exemplo, quando estava no terceiro ano de ginásio, eu comecei a fugir da aula para ir para a biblioteca municipal. E daí eu vi que de todas aquelas coisas que eles tinham me ensinado, eles nunca tinham me ensinado como se lida com uma biblioteca, como funciona uma biblioteca. Né? Então, eu estava desarmado perante aquilo. Então, eu tive que aprender fora da escola, uma coisa que me foi muito mais útil do que tudo que eu aprendi na escola. Né? Deve dividir a história em história geral e do Brasil. Bom, em primeiro lugar, se você entrega para elas uma disciplina chamada história, você já está entregando um produto cultural altamente elaborado que não corresponde necessariamente à percepção que elas já têm do tempo, da ordem narrativa, etc, etc. Então, mais importante do que ensinar a história é desenvolver para elas o senso da ordem narrativa, o que se adquire através da literatura de ficção. Hoje nós sabemos que tem certas obras de ficção que documentam, por assim dizer, a história muito melhor do que qualquer obra de história. Se você lê Balzac, por exemplo, lê Dostoiévski, você fica sabendo muito mais da história da época do que nos livros de todos os historiadores. Para encontrar um livro de historiador que consiga dizer aquilo, é muito difícil. Bem, sim, elas têm 5 e 7 anos agora, mas ele não está falando disso, ele está falando do ensino futuro. Então, onde a passagem da pura narrativa para a narrativa histórica tem que ser um negócio gradativo e muito cuidadoso. Né? Sobretudo, eu acho muito, muito bom o uso de recursos ficcionais e teatrais no ensino da história. Por exemplo, você colocar as pessoas na posição de vários personagens históricos em momentos decisivos e ver como elas decidem a situação. Não é isso? Elas tentarem imaginar. Né? E você não deve, evidentemente, se contentar com as primeiras decisões que elas tomem, você deve criticar as decisões e forçá-las a pensar mais profundo, compreender mais a complexidade das situações. Não é isso? Imagina, por exemplo, o famoso momento em que Dom Pedro I quer se retirar para Portugal e os seus assessores pedem que ele permaneça. Não é isso? O que você faria no lugar dele, né? Ele ter decidido ficar foi uma condição básica para que logo em seguida pudesse o Brasil pudesse tomar o rumo da nação independente. Não é isso? Então, as coisas poderiam ter acontecido de outro modo. Quer dizer, o indivíduo perceber essa tensão das decisões históricas, isto é mais importante do que ele saber materialmente a sequência dos fatos, ou de ele, pior ainda é sondar as causas de acontecimentos históricos. Agora, como é que eu posso saber a causa do acontecimento histórico se eu não sei a causa do que eu mesmo fiz na véspera? Quer dizer, se não há uma compreensão onde das conexões de causa e efeito na vida pessoal, muito menos vai ter no plano histórico. Isso vai virar, vamos dizer, uma verborréia totalmente desligada da realidade. Outro dia, por exemplo, quando veio uma senhorita da revista Época me entrevistar, ela me perguntou: não, você acha que essas rebeliões estudantis tal refletem, de fato, uma crise do capitalismo? Né? Eu digo, olha, mas essa pergunta é maravilhosa, né? Eu, para relacionar esses acontecimentos com uma crise econômica, eu precisaria escrever uma obra histórica em 10 volumes, né? Quer dizer, isso aí que você está perguntando é uma coisa que jamais saberemos, né? Então, o que é propriamente uma crise do capitalismo? O capitalismo, ele sempre viveu em crise, né? Quer dizer, é próprio da sua natureza crescer através das crises. Tá certo? Em segundo lugar, quem disse que uma crise econômica causa rebeliões? Né? Quer dizer, você acha que o simples fato das pessoas ficarem sem dinheiro as leva para as ruas para se juntar com outros milhões de pessoas e fazer um protesto? Eu digo, olha, se organizar um protesto é uma coisa muito difícil e muito cara. Não é isso? Quer dizer, a falta de dinheiro jamais pode gerar um protesto. Protestos surgem quando alguém decidiu que ele vai existir e alguém tem os recursos. Não só financeiros, como políticos, ele tem as articulações, tem os agentes para montar tudo isso, né? Então, como é que eu sei disso? Bom, eu sei disso porque no tempo do ginásio eu fugia da aula, né, da aula de história também, e ia, por exemplo, tentar organizar alguma coisa no Grêmio. Vamos tentar organizar um baile para a coleta de fundos, por exemplo, né? Aquilo dava um trabalho medonho. Eles vêm fazer uma porcaria de um baile, que é um negócio, vamos dizer que não tem objetivo nenhum, não tem periculosidade alguma, né? É um trabalho miserável. Então, eu, com 15 anos de idade, eu tinha uma ideia de como se organiza alguma coisa coletivamente. Né? E isto me ajudou mais a entender os processos políticos do que qualquer coisa que eu estudasse na aula de história. Né? Então, a estrutura da ação humana. Eu digo, mas, escuta, uma pessoa que não é capaz de montar um time de futebol não pode entender nada da ação histórica. É absolutamente impossível. Né? E o curioso é que, por exemplo, tem pessoas que entram, mas você, de uma certa idade, você entra no Partido Comunista. Né? E você acostuma a raciocinar as coisas do jeito que eles te ensinam. Mas você não sabe de onde surgiu o partido, como ele se organizou. Né? Você já recebe a coisa pronta. E passa a ser simples, natural você imitar o que os outros estão fazendo. E você não tem ideia, vamos dizer, das bases reais de onde aquilo surge, como é que se fez aquele negócio. E às vezes nunca se pergunta isso aí. Né? Eu hoje mesmo estava vendo uma série de depoimentos, né, dos jornalistas dos anos 60, 70, jornalistas de oposição, pessoal, que era tudo pessoal do Partido Comunista. E uma coisa espantosa, por exemplo, era o número de jornais de oposição que existiam, eram centenas, centenas. E a gente pergunta, onde é que eles arrumaram dinheiro para fazer tudo isso? Se hoje você vê, né, os conservadores, que teoricamente são a burguesia, não tem dinheiro para fazer um site. Não é isso? E eles tinham dinheiro para lançar centenas de jornais e publicar milhares de livros, etc. De onde saiu o dinheiro? Digo, mas não é o marxismo que ensina que você tem que estudar tudo pela base econômica? Qual era a base econômica da esquerda daquela época? Nunca vi ninguém perguntar. Então aquilo tudo aparece como se fosse um produto espontâneo do amor à democracia. Não é isso? Como se o amor à democracia pusesse dinheiro no bolso deles e lhes permitisse fazer jornais. Né? Também, todo aquele movimento era tudo baseado em Cuba. A base de operações era Cuba. E Cuba, enquanto isso, né, tinha lá centenas de milhares de pessoas na cadeia, né, sendo torturado, morrendo, né, e os nossos esquerdistas aqui montados em cima disso, protestando contra a ditadura brasileira, que tinha prendido 300 pessoas. Né. E eu falei, mas isso é o suprassumo da alienação. Eles não sabem quem são, eles não sabem qual é a base social, histórica, econômica e política sobre a qual se assenta a ação deles. Eles estão no mundo da lua, né? Imaginando então a sua juventude como se tivesse nascido do mais puro sentimento e só. Né? E aliás, alguns, quando falavam, até choravam, lembravam aquela. Ah, como nós éramos lindos, nós fazíamos a coisa certa, etc. Eu digo, peraí, mas que coisa exatamente vocês fizeram? Me descrevem como vocês fizeram. Né? De onde vocês arrumaram o dinheiro? Quem mandou fazer? De onde vieram os planos? Qual era o substrato real da ação? Ora, substrato real da ação é a própria definição da história. Contar como as coisas efetivamente se passaram, dizia Leopold von Ranke. Então, se você quer saber, nós só conseguimos saber como as coisas se passaram com relação a acontecimentos muito limitados. Nós não podemos ter uma visão substantiva, cheia, né, da história inteira. Tá certo? Então, a visão que nós vamos ter da história inteira é sempre esquemática e sempre errada. Na hora que você, por exemplo, divide a história em períodos, etc. Bom, isso aí se refere ao que aconteceu num pedacinho da humanidade, está ignorando as civilizações milenares que existiam ao mesmo tempo. Não é isso? É um negócio do Erich Wögerlin, né, que ele queria fazer a história das sucessões dos modelos de ordem, e viu que não tinha sucessão nenhuma aqui. Enquanto uma coisa está acontecendo aqui, aparentemente está no capítulo 3 da história, o outro está no capítulo 15, o outro está no capítulo 1, e, enfim, as cronologias não batem. Né? Então, tentar obter um conhecimento histórico substantivo, quer dizer, conhecer os fatos, é obra para uma vida inteira. É besteira você achar que você vai ensinar para eles um negócio chamado História Universal ou História do Brasil e que eles vão aprender algo. Se você tentar ensinar essa história inteira, você vai falsear tudo. Então é mais importante desenvolver o senso histórico, que é o quê? O senso da estrutura real da ação humana. Isso. Ainda que o conhecimento histórico, o conhecimento narrativo, que eles têm da cronologia, seja deficiente. Eu vejo que o meu é deficiente até hoje. É? Se você me disser, olha, me faça aí perfil, uma cronologia da história humana. Eu falo, não consigo fazer. Eu sei com relação a certas etapas, certos períodos que eu estudei. Né? Mas essa ideia de, nós vamos passar uma visão geral da história, eu digo, não, o que você vai passar é uma história da carochinha, isso que você vai passar. Né? Então, a história é importante ser ensinada curricularmente? Eu digo, bom, é importante você ensinar para eles como você desenvolvendo eles o senso histórico. E, quando você fizer isso, alguns terão despertado a sua vocação de estudar a história, e outros não, né? Então, esses alguns aprenderão mais e os outros não. Quais os livros de onde posso extrair uma história do Brasil mais fiel aos fatos? Bom, até os anos 50, 60, você tinha livros maravilhosos de história do Brasil, né? Você tinha o livro do Zé Maria Bela, História da República, Zé Maria dos Santos, a política geral do Brasil. Você tem a coleção de livros do Otávio Tarquini de Souza, que é a história do fundador do Império do Brasil. Você tem a biografia do Pedro II por Heitor Lira. Tem um monte, mas é uma quantidade enorme de livros maravilhosos. O brasileiro e português sempre teve talento para a historiografia. Agora, depois que vem o golpe de 64, meu filho, então acontece, aí não tem mais história. Você só tem as memórias da elite esquerdista que está interessada em se autoglorificar e que omite praticamente tudo o que aconteceu. Não é isso? Então, você vê que o tema único da história nos últimos 30 anos é o quê? É a ditadura e o sofrimento daquela elite durante a ditadura. É só disso que se fala. Quer dizer, quando eles dizem 1968, o ano que não terminou, eles têm toda a razão, porque eles não deixam terminar. Né? Eles querem ficar lá eternamente. E tudo que aconteceu depois, não interessa. Né? E o banditismo, e a destruição da educação, e a destruição das famílias, onde o Brasil é campeão mundial de divórcio, nada, e tudo isso que é a substância da nossa história social real, material, não está nos livros de história. Agora, não está nos livros de história porque não está nem na ficção. Você não tem nem literatura de ficção para documentar isso aí. Por exemplo, veja o que negócio aconteceu, o Raposo Serra do Sol, né? Quer dizer, aquela retirada de milhares de plantadores para ser substituído artificialmente por outras pessoas. Digo, meu Deus, isso é uma epopeia. Se fosse nos Estados Unidos, teria 500 filmes sobre isso. No Brasil não tem um livrinho. Então, eu me lembro, por exemplo, o livro que eu li de um coronel do exército chamado. Pô, agora me esqueci o nome do sujeito. Daqui a pouco aparece. Com o título A Farsa Yanomami, que contava como se montou uma tribo do nada. Quer dizer, você cata um índio daqui, outro índio dali, outro bisneto do índio ali, você inventa uma tribo, tá certo? E isso é feito por agentes de organizações internacionais. Então, eles criam uma coisa do nada, eu digo, mas olha que filme maravilhoso! Hã? É uma farsa completa. Então, mas isso também não faz parte da nossa história. A própria história da auto-idealização dessa geração de comunistas, né? Quer dizer, como eles foram eliminando a história do Brasil e reduzindo-a à sua própria história, que é a história de um grupo de 2, 3 mil pessoas, no máximo. E eles contam como se fosse aquilo fosse o Brasil. Então, nós entramos na alienação total. Ou seja, a história desse período tem que ser feita diretamente nos documentos. Você não tem livros. Você tem depoimentos pessoais, como desse que escreveu a farsa Yanomami. Você tem muitos documentos interessantes. Né? Aqui, pois, Rubem Moura Jardim. Não, não é Rubem Moura Jardim. É o nome até de uma família ilustre. Mas agora mesmo. Daqui a pouco talvez apareça. Então, não é possível você ter um ensino da história onde não houve a pesquisa histórica. Né? E a pesquisa histórica no Brasil foi monopolizada por militantes que são, no seu próprio entender, o centro da realidade. Dê uma espiada nessa série de depoimentos aí que se chama Resistir é Preciso, e você vai ver que eles se colocam no centro e no topo da realidade. E eles se comovem com as suas próprias qualidades humanas, eles se acham lindos, maravilhosos. E se olha, digo, mas se algum daqueles percebeu que ele estava no topo de um sistema hierárquico baseado na opressão, no crime, no genocídio, nunca sentiram isso nem por um momento. Nunca nenhum perguntou: peraí, quantos cubanos precisaram morrer na cadeia para que eu estivesse aqui? Aqueles que foram lá para Cuba e foram, né, apadrinhado pelo governo cubano, nunca nenhum perguntou qual é a base social real da minha posição. Então é aquela famosa experiência do Meira Pena na Universidade de Brasília, perguntando para os alunos a que classe social eles pertenciam, e eles não sabiam. Então, Isso significa o seguinte: esses professores de sociologia, de ciência política, de filosofia, todos esses jornalistas, sabe? Eles não sabem que classe social eles pertencem, qual é a base social da sua atividade, não sabem nada a respeito de si mesmo, estão no mundo da lua. Então, como a história do Brasil nos últimos 30, 40 anos virou isto, virou esta bobagem de, né, anos dourados, né? E até a expressão anos dourados, quem contou a origem da expressão foi o Daniel Mas. E a origem da expressão é assim, a mais degradante possível, porque era o seguinte, era aquela elitezinha intelectualoide carioca se reunia ali no Copacabana Palace para esperar a cocaína que era trazida por um boliviano e que vinha em pacotinhos dourados. E aí que se gerou a expressão anos dourados. E até ele conta que uma vez ele estava lá, sentado ali na pérgola ali do restaurante, né, tomando seu uísque e tal, todos esperando o boliviano, e o pessoal estava brincando de dar caldo nas pessoas, que eles jogavam dentro da piscina. E quando entrou o boliviano, né, imediatamente alguém pegou o boliviano, jogou dentro da piscina com todos os pacotinhos, e ele ali desesperado: não, boliviano não, boliviano não. Né? Aí todos pularam dentro da piscina para salvar os pacotinhos. Né? Eu digo, esta é a origem da expressão anos dourados, que depois adquire, né, um glamour todo especial. Né? Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, este pessoal da USP agora brigando para expulsar a polícia e deixar, vamos dizer, respeitar o seu direito à criminalidade, nós temos direito de traficar tóxico, nós temos direito de matar pessoas, né? E aqui é autonomia universitária, aqui nós fazemos a nossa... Né? Nós cheiramos cocaína, fumamos maconha, estupramos as pessoas e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Esta mentalidade saiu destas pessoas da geração de 60. É? Porque eles foram criados nisto. É? Esse pessoal é filho da turma dos anos 60. Ué. Então, veja o impacto que essas coisas têm de uma geração para outra. Então, se você quer estudar a história do Brasil, fala, não tem como ensinar a história do Brasil. A história do Brasil tem que ser pesquisada, a história recente. Agora, quanto à história até os anos 50, agora, a bibliografia não falta. Por exemplo, eu considero que esse livro do Otávio Tarquino de Souza, A História do Fundador do Império do Brasil, deveria ser obrigatório para todo mundo, são livros maravilhosos. Assim como a História Social, do Gilberto Freire, o livro do Oliveira Lima... Então, o Brasil teve historiadores maravilhosos, né? Isso nunca faltou. Daí pergunta, até que ponto de matemática se deve ensinar? Por exemplo, qual a razão de se ensinar geometria plana, números complexos, plano cartesiano, etc.? Depende da necessidade de cada um e da disponibilidade de cada um. Se o indivíduo não quer aprender isso, a imaginação dele não está voltada para isso, não adianta você ensinar que ele vai apagar tudo. Quer dizer, o cérebro vai rejeitar, já tem um mecanismo na cabeça do estudante brasileiro, que é assim: eu vou aprender isso só até a prova. Ou seja, ele não vai aprender a matéria, ele vai aprender a fazer prova daquilo. Então, aí não adianta. Agora, se o sujeito quiser aprender, ele aprende qualquer coisa. O meu filho Luiz, o Gugu, ele quando tinha 11 anos, pegou o livro do Sir Zemansky, de Física, da universidade. Falou: vou estudar essa coisa aqui, pai. Falei: mas está em inglês. Falei: não tem importância, vou aprender inglês e vou ler esse livro. E ele ficou 6 meses estudando inglês e daqui a pouco estava ele lá estudando um livro que eu não entendia, porra, que eu levei anos para entender alguma coisa daquele negócio. Por quê? Porque ele queria. Tá certo? Então, vamos dizer, do mesmo modo que eu, ainda muito jovem, pude desenvolver uma inteligência histórica, porque me interessava, ele desenvolveu essa inteligência física, científica, porque ele interessava, porque ele queria. Então, os sonhos, desejos da criança são um negócio precioso, porque é dali que vem a força que ele tem para fazer as coisas. E se você manda ele parar de fazer aquilo para fazer uma outra coisa, você está atrapalhando a vida dele. Ninguém vai aprender tudo. A ideia de que existe, né, a ideia de currículo mesmo, quer dizer, aquele mínimo que todo mundo tem que saber. Ora, se todo mundo sabe que desse mínimo, cada um só aprende o mínimo. E este mínimo, se você for ver bem, se resume exatamente nos 3 R's. O que sobrou? Ah, bom, eu sei ler e sei fazer um pouquinho de conta. Sei ler, sei escrever um pouquinho. É isso que sobra de todo o ensino, que vai desde o primário até o fim do secundário, sobra isso. O resto apagou tudo. Agora, tem outras perguntas aqui. Essas perguntas são muito interessantes, elas requereriam aulas inteiras. Eu vou guardar isso para outros temas de aulas futuras. Aqui, Geraldo Magela de Oliveira Júnior pergunta: qual é a expressão do termo unívoco e equívoco? Bom, um termo é usado de maneira unívoca quando ele designa um objeto perfeitamente identificável, e de maneira equívoca quando ele designa dois ou três objetos diferentes ao mesmo tempo. Tá certo? Então, por exemplo, quando você usa o nome de um objeto, por exemplo, agora estou olhando aqui um quadro que tem uma águia, né? Então, bom, é uma águia, né? Mas designa ao mesmo tempo a águia que está pintada e a águia real que está voando no céu. Então, no caso, está sendo usado de maneira equívoca. E existem termos que são equívocos no seu uso geral, não é isso? Onde podem querer dizer, às vezes, tem até sentidos contrários entre si. Não é isso? Hoje em dia, quando você fala, por exemplo, a palavra direito, às vezes direito significa o poder que você tem de negar o direito do outro. Isso é usado assim o tempo todo. Quer dizer, você precisa escavar, né, as camadas de significado diferentes para você saber o que o sujeito está querendo dizer na prática. Quando eu digo o que ele está querendo dizer, não é necessariamente o que ele está pensando, é o que ele quer que você pense, né? Porque às vezes é diferente do que ele próprio está pensando. Não é nesse sentido que Aristóteles está falando. Está perguntando se a palavra equívoco pode ser usada no sentido de erro. Não, não é nesse sentido que Aristóteles está falando. Está falando equívoco quer dizer que, vamos dizer, que tem dois ou vários sentidos. Tauan Monteiro pergunta: essa semana li o seguinte trecho de Louis Lavelle. Aspas. Resistir ao egoísmo é encontrar em si uma espontaneidade nativa, anterior a todos os cálculos, e, fora de si, um contato direto com a realidade que o interesse nunca permite. Esse laço imediato entre a espontaneidade e a realidade, tal é a própria essência da sinceridade. A partir do momento em que a reflexão se interpõe entre elas e o que o indivíduo pensa em seu próprio bem, a sinceridade começa a se alterar. Fecha aspas. Como fazer com que o nosso desejo de conhecer não se torne apenas expressão do amor próprio, mas sim a aceitação amorosa pela realidade? Se, como nos diz Aristóteles, toda ação humana visa o bem. Bom, o bem, mas não necessariamente o bem egoísta. Para além daquilo que. Porque o bem egoísta é baseado naquilo que você imagina ser o seu interesse, mas que pode não ser realmente o seu interesse. Não é isso? Então, eu acho que assim, a abertura para a realidade é um bem enorme que nós podemos conquistar. E, de fato, nós somos afastados disso aí pelo fato de que nós recortamos a realidade e nós queremos só isto ou só aquilo e vemos tudo mais em função daquilo. Esse processo é natural, mas a abertura também é natural. Isso. Eu tenho uma imagem que se gravou na minha mente, eu nunca mais esqueci. Eu tinha um vizinho, morava em Ubatuba, e ele costumava nadar numa praia que tinha ondas de 40 metros, né? Então, era só ele que nadava naquela praia, só ele era louco o suficiente para fazer isso. Mas ele pulava dentro d'água e deixava a água levá-lo para onde quisesse, jogava ele para cá, jogava ele para lá, ele ficava numa boa. Quer dizer, ele não estava fazendo nada, ele estava simplesmente aberto para o que desse e viesse. Se ele tentasse vencer as ondas, ele seria submergido. Então, aquela imagem gravou na minha cabeça. E eu vi que, vamos dizer, esta abertura para o mundo real é um grande benefício. Isso amplia a nossa alma, tá certo? Ela nunca vai ficar grande o suficiente para conter o universo inteiro, mas você vai abrindo, abrindo, abrindo, e sempre com essa ideia de aceitação. Quer dizer, fazer com que. Aí é um pouco a norma do Augusto Comte, mas usado num contexto que não é o do Augusto Comte. Quer dizer, regrar o interior pelo exterior. Na verdade, como nós vimos na primeira parte da aula, isso é o que nós já fazemos, mas sem perceber que fazemos, né? Então, quando alguém aqui fez uma outra pergunta aqui, quer ver? Rafael Melo. Na aula, o senhor comentou que todas as categorias do pensamento se formam através das primeiras experiências. Tem uma certa dificuldade de perceber e entender esse processo. O senhor poderia comentar mais sobre o assunto? Bom, um exemplo que eu dou, tirado da minha experiência pessoal, é a noção de direções do espaço, que para mim foi muito importante desde pequeno pelo fato de eu ficar deitado muito tempo e viver, por assim dizer, num mundo vertical. Tá certo? Então, onde a noção de profundidade e de altura era para mim, de certo modo, mais importante do que direita e esquerda, porque eu não estava me movendo. Né? Mas na hora que eu comecei a me mover mais, então aparece toda uma dimensão horizontal, tá certo? E que se revelou também mu muito interessante. E a ideia das direções também me apareceu num episódio que eu acho que eu contei no blog que eu tinha, né? Das tartarugas. Como eu tinha miopia num olho e hipermetropia no outro, eu via as coisas, dois mundos diferentes, né? E eu tinha uma coleção de tartarugas, eu tinha 8 tartarugas, e eu botava as tartarugas para nadar no tanque, né? E se eu olhava com o direito, aparecia de um jeito, com o esquerdo, aparecia do outro, né? E de repente eu notei que fosse com o direito, fosse com o esquerdo, né, as direções permaneciam. Então eu falei, opa, peraí, tem uma estrutura geométrica aí que não depende do meu olho, né? Elas vão para onde elas estão indo realmente, entendeu? Quer dizer, ainda que as suas aparências, cor, formato, apareça um pouco diferente, tem uma estrutura externa, né? Que é a mesma. E essa estrutura o quê? É das direções do espaço. Então, isto, por exemplo, é uma coisa que eu não tirei as direções do espaço da minha cabeça, né? Eu estava dentro do espaço, é? Não é o espaço que está na minha cabeça, como diz o Kant. Então, experiências desse tipo marcam você para sempre. Agora, nem todo mundo lembra delas. E é claro, assim como a experiência das direções do espaço me impressionou, tem outras experiências, pode ter impressionado outras pessoas, mas se você rastrear, né, você fará aquilo que aquele gênero literário do Alain, a história dos meus pensamentos. E fatalmente você verá que a maior parte deles veio de fora. Você aprendeu com o mundo. Fabrício Soares. O cacuete mental surgido com a visão moderna do mundo é apenas um erro cognitivo ou um desejo deliberado de não compreender, ou é ambas as coisas? Sem dúvida, é ambas as coisas. Porque depois que você viciou nesta maneira, em primeiro lugar, você se torna incapaz de conceber a maneira contrária. Né? Eu já comentei na aula passada como se tornou natural, entre aspas, para os estudiosos do processo cognitivo humano, querer explicar ao mesmo tempo o sujeito e o objeto estudando somente o sujeito. O que é impossível, né? Então, foi praticamente, vamos dizer, a primeira sinal de uma libertação disso só acontece com a neurobiologia. E mesmo assim, alguns autores da neurobiologia ainda estão viciados na perspectiva que eles mesmos estão demolindo. Agora, tá certo? Então, voltar a entender que existe um mundo, que nós estamos dentro do mundo, né? Claro, diz o Cristo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse não somos significa que nós não somos essencialmente. Mas existencialmente é lá que nós estamos. E é o mundo, vamos dizer, é o que nos dá, vamos dizer, o que dá o molde de tudo que nós somos, de tudo que nós aprendemos. Veja, você já comeu alguma coisa que viesse de dentro do seu organismo? Você já viu alguma coisa que viesse de dentro da sua mente? Não. Você pode pensar, mas ver não. Quando você começa a ouvir sons que vêm da sua mente, significa que você está esquizofrênico, né? Ouve vozes, por exemplo. Em geral, nós ouvimos coisas que vêm de fora. Quer dizer, tudo, tudo, tudo vem de fora. Precisa ser muito inteligente para perceber uma coisa dessa. Hoje em dia precisa, porque tem 3 séculos de subjetivismo dizendo que tudo está na nossa cabeça. Ou então tudo está na cultura. E os caras tiraram a cultura da onde? Já dizia Aristóteles, tirar da imitação da natureza. Só que, isso foi antigamente, a pessoa não lembra mais como começou. Né? Eles pensam que o homem das cavernas, né, criava aqueles bisões espontaneamente. Nunca tinha visto um bisão, ele que inventou. Tá, né? Então, nós estamos viciados nessa coisa. E este vício se torna depois um desejo de ignorar, uma espécie de horror, horror do mundo, horror da realidade. Tá certo? Esse horror da realidade, ele ecoa um terror primitivo. Eu lembro, eu já mencionei várias vezes o livro do Wilhelm Wöhringer, que fala da arte primitiva, que toda é geométrica e não uma arte de imitação da forma natural direta. Quer dizer, há uma imitação do pensamento humano também. Né? Quer dizer, você está imitando coisas que você pensou. Né? Mas por que que essa arte tende à geometrização? Porque é a simplificação. E a simplificação é necessária para o quê? A estabilização. Então, quer dizer, quando você começa a desenhar bolinhas e quadradinhos, etc., bom, você viu bolinhas, formas aproximadamente esféricas, aproximadamente quadradas, cúbicas, etc., etc. E você simplifica e estabiliza, de modo que você reconheça mais facilmente as próximas formas parecidas que você venha a perceber. Segunda pergunta. Carpo diz no livro História da Música que todas as artes se encaixam no conceito aristotélico da mímese, exceto a música. Como exceto a música? Isso é absolutamente impossível. É? Da onde o sujeito tirou sons? É a ideia de sequência de sons. É? Ele inventou? Todos os sons que nos chegam como sequências. E as sequências são memorizáveis e repetíveis. Isto é a música. É um som que você pode repetir. Não é isso? Então, é claro que é mais fácil, né, você repetir um som simplificado, por exemplo, batidas no tambor, do que você repetir, por exemplo, uma frase inteira, ou a sequência do canto dos pássaros, ou, digamos, os sons de uma floresta, ou de uma tempestade. Né? Você pode lembrar tudo isso, é claro, mas você tem que começar com modelos mais simplificados. E esses modelos mais simplificados são o quê? A música. Bom, eu acho que nós vamos parar por aqui, né? Já foi longe demais, está meio tarde. Então, é só isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.